conheço a história de um homem que viveu sem nunca pecar. Nesta terra semeou somente o bem e por fim morreu por nos amar. Em seus passos que faria Jesus, ele que nunca pecou. Antes de errar, lembres em pensar em seus passos que faria Jesus. Vivendo em um mundo maldito, foi sempre o Cristo bendito e deixou um exemplo para nós. Vamos andar conforme Jesus andou. Em seus passos que faria Jesus, ele que nunca pecou. Antes de errar, lembres em pensar em seus passos que faria Jesus.